Instrução para 209. O que? 621? Instrução para 209. 209, gente. Linha 21 para sequenciamento, blusa direita para o 235. O limite será radial 280 do Velho Salvador. Para 235, limite ao 280 do Salvador. Tango Vitor Hotel Fox, decolou aos 4.6, chame o controle em 120 decimal 8. 1208, Vitor Hotel Fox. Finalizou, informa o tráfego 12 horas, 7 milhas, cruzando 4 mil pés em descida para 2 mil pés, Sierra Romeo 22, em próxima. Controle Salvador, para Tango Vitor Hotel Fox, decolou, se escuta. Vitor Hotel Fox, corredora de Xé, mantendo meu pé e vou dar uma extensão para 105. O Vitor Hotel Fox solicita corredor Bonfim, que de acordo com o plano de voo, com sobrevoo em Candeias, Camaçari, Catu, Feira de Santana, após segue direto de Quié após conquista. Vitor Hotel Fox. Eu irá manter o nome pé em princípio e autorizado de corredores. Vitor Hotel Fox. Turno 648, chama a torre em 118, decimal 95. 295, Maria. Informação 250, senhora, identificação chegada à área, se mantém a nível 050. Negativo, 1250, mantenha-se na chegada. Paulo, bom dia, papo a papo, alto patrão do Cervo, campeão de formação, não lembra, na casa mais dentro, solicitou, vitória da corrida. Quer manter no 180 knots, until do na posição. Roger, mantém 180, mais que a luz. Após voa, elefa, direto ao pilore, direto de Vitória da Conquista. Aciona 5012, controle 120, decimal 8. Jet, Charles e Luz, extensão 065. Nível extensão nível 065, informe estimado para pouso quando possível. Possível estimado para pouso, Gillette Charles 1. Tem já ajuste de altímetro 1021 para táxi, chama a torre 118, decimal 95. Salvador Azul 27120. Gillette 10, prossiga. 10 de novembro, 130, Paracaju. Azul 27 no 0, Aracaju autorizado, nível 190, decola da pista no 0 com o primeiro curva esquerda, subida Conde, aciona 5027, controle 120, decimal 8. 215, descendo para 3 mil pés, ajuste no 021. 215, 3 mil, com medição. Gente, 1330 copiado, Juliette Chaves Boa. 621, por gentileza, reduza para 1909. A reduzir mais um pouquinho. Quando 21, informa o tráfego na sua posição de 10 horas, 8 milhas, cruzando 2010, correção, cruzando 2500, pede para 2010, 1909, Guan Fiji, um Serra Romeu 22. É, confirma qual a posição, Sam? Momento, 9 horas. Ah, ok, está 8 milhas afastado da gente. Na 250, reduz a velocidade para 210 nós, descendo sem restrições para 4.000 pés, ajustado em 1021. Reduzindo para 2.409, descendo para 0.409, descendo para 1021. Bono 621, você encontra-se na radial 295 do Velho Salvador, do presente, resumo a navegação, voando, dona. Roger, dona, da presente. Voo 648 no solo 52, livre à direita, solo 121 desse 19. Solo 648. Commodore Tower, good morning, Papa Romeo Mike Serra Golf, foi a LS, Mendo Gear Down and Locked. 648. Approach, report to change IFR flight rules to VFR flight rules and landing runway 17, right hand base. Roger, I will do. JDLS, reporta contabilizado. 3.000 autorizado, JDLS, reporta estável. CNM 250, redução para 200 mais. Gente, na escuta do controle, ajuste na 021. Always turn left to base left right, Mike Serra Golf. Papa Romeo, Mike Serra Golf, IFR flight plan canceled at 53. Report right hand base runway 17, landing gear down and locked. Roger, I will do report. I will report it when base left. Cinema 250, desce para 2010, está prejudicado ele, se reportando o localizador, ajuste 1021. 2010, reportando o localizador, 1021. Cinema 621, completa com a torre 118, desce 995. 295. Corrigou 621. 621, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Excelente, na escuta. Serra Golf, base leg 17, land gear down locked. Papa Romeo, Mike Serra Golf, clear to land, runway 17, 150 degrees, 08 knots. Roger, clear to land. My dash after landing is backtracked to Bata. Okay, no problem, you will be cleared. Thank you. Very Santa. No Guaj, devido a aeronaves em aproximação. Azul 2710 para o push de acionamento. Azul 2710 no parte 3, livre puxa, mataque. Vamos lá para o ataque. no 621, autorizado pouso, 120, grau 09 nós. Gente, vem pouso, 621. Operador Fox, controle. Vitor Alfa Fox, prossiga. Sob extensão, nível 095, gerado feira. O Vitor Alfa Fox vai sobrevoar Candeias, Alagoinhas e segue feira Catu e feira Santana. Desejo da presente, ascender para 095, confirme. Vitor Alfa Fox, subindo 095. Para estar falando com o seu fora controle, após estender, o senhor irá sobrevoar que localidade? Camaçari. É, após Camaçari e Lagoinhas. Após Feira de Santana. Tem estender, Camaçari, Lagoinhas e Feira de Santana. Afirma, até a foto. Bye bye. Tango, Juliette Charles, vou controle. Juliette Charles, vou controle. Prossiga. Prossiga as informações de voo e alerta, chama Recife em 126.85, alternando em 12545. 2685, 2545. É 250, torre 18.95. 18.95, boa. Meia 21 no solo 58. Libera a direita, solo 121 no decimal 9. Libera a direita, 219. Guarulhos, agora no instante cópia. Prepara da Leda Motiva. Da Leda Motiva, aguardando a possibilidade de efetuar o posto do Dr. Jardim. Paulo Salvador, Motiva 621, não listou? Gol no 621, saque Alfa, reporta da Juliette. Alfa, reporta da Juliette com 621. Oi, Salvador, bom dia, o Xanem 250, estabilizado. Bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alternando Maceió, está pronto para o ataque. Azul 2710, livre táxi, faz com o sol em índio, ponto de espera, estou vindo no 8.95, ajuste no 021. Chamará 6895, ajustado, azul 2710. O Xanem 6311, no portão 01, assim que a aeronave da Azul passar a retaguarda, o ATR da Azul, inicia no 01. Autorizado após a passagem do Azul, hoje a NER 6319. 2065, copia. Guarulhos autorizado, nível 360, decola da pista no zero com primeira curva à direita na subida da El, Leda Mótigo. Após o recepto, peso Luno zero e segue conforme a rota do plano. Aciona 5034, controle 120, decimal 8. Depois de Leda Mótima, 208 controle, 5034 transporta o gol 2065 para o push. 2065, correto, livre push, um ataque. Um ataque, 2065. Atenção, alocado 0121, mantenha-se em condições de usuário de tipo do controle e ajuste no 021, reporta na final para pouso. Alfa Tango Tango, autorizado a decolar, 120 graus, 079. Solo Azul 2790. Solo Azul 2790. Tudo bem, pessoal? Azul 2790, manda passagem para o Gol. Negativo, o Gol está esperando a passagem, então. Bem, a gente está continuando, então. M2250 no solo 02, livre à direita, ataque sua Foxtrot, solo 121, decimal 9. E o Foxtrot, solo 219, chanei 6250. Dois Salvador, azul 2710, pronto, a ponte espera pronto. O 2710, autorizado a alinhar e manter. A linha e mantém, azul 2790. Papapá, Alfa Tango Tango, decolou 04, chama o controle 120, decimal 8. Controle 1208, obrigado, bom dia. Azul 2790, agora está autorizado a decolar 070 graus, 069. Autorizado a decolar de azul 2790. David Jacobina, guarda no centro com o Mike Nova. Tango Tango decolou, vai passar deu 10, saída A agora, se escuta. Controle de Salvador é Azul 2780, Cinti da Oscar. Azul 2780, acena a identificação para interceptar a chegada da Mário e na proa de TAP, descendo para o nível 050. Descendo por 50 na proa de TAP, o 2780 da Azul, obrigado. Controle, Alfa Tango Tango, passa 1200, sai da Arbor. Alfa Tango Tango, contato radar na decolagem de saída Arbor. Livre ascensão a uma centena, sem restrições. Subindo 00, sem restrições, Alfa Tango Tango. Na próxima táxi com 2065, PB177, 4320, galeão. Aduque. 2065, livre de táxi, parte principal índio, ponte de estação no 0, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 021. Parte índia, 20, questão 18, 95 a torre, e o ajuste no 021, pro gol 2065. Chanel 6250, está continuando a manter posições da Juliette, portão previsto é o 02. Mantenha a posição, gate previsto 02, vou aguardar a aeronave da companhia finalizar e a aeronave da Gulf já encontra-se no táxi. Gente, o previsto 02 aguardando aqui na posição, China 6250. Tapa, Mike Romeo Alpha, copia? Copia, Mike Romeo Alpha. Mike Romeo Alpha, para Jacobina, autorizada, coluna R Mar. Admissível Norte, aciona 5525. Nível 2000 pés do GL, o controle 120, decimal 8. Mike Romeo Alpha, não compreendi qual transponder foi copiado. 5525, PLB? 03. No PLB, o ajuste de altímetro é 1021, agora chama a torre 118, decimal 95 para acionamento de decolagem. Sétimo zero, decolou 06, chame o controle 120, decimal 8. 208, grato. Controle azul 2710. 2710, contato radar, saída Conde, solicita 190, voando direto Conde. Direto Conde, solicita 1950. E mantenha 150, 2710. Gato no 50. Controle Salvador, bom dia, Papá Romeu, Romeu Tele Bravo, ciente da Oscar, cruza 220 para 1950. Papá Romeu, Romeu Tele Bravo, você tem a identificação de chegada Mário, e você mantém o 050. 050, identificou. Romeu, acabaram com a para a porta. Frequência livre. Alô. Controle, a senhora por gentileza poderia coordenar a próxima Tango Tango após a posição Arbo, voar direto Conquista. O Alfa Tango Tango no momento mantém a pista da saída devido ao tráfego de aproximação. Tá, tudo bem, a solicitação foi após a APO. Se a senhora puder coordenar, agradeço. Sim. Mike Romeu Alfa, em marcha, me fora do solo, decolagem por conta e risco. Fora do solo. Cruzado direto Dunas, 2780, se possível, incrementando a velocidade. Gente, na proa de Dunas, descendo para 5000 ainda, 2780. Oi, Charlie Bravo, redução para 2509. 2509, reduzindo, Romeu Charlie Bravo. Cruzado direto Dunas, 2780. Afirmativo, voando Dunas, descendo para 5000, 2780. Gente. Oi, Charlie Bravo, ele se mantém a 060. 060. Boa noite, Charlie Bravo. Boa noite, Charlie Bravo. Informa tráfego 10 horas, 15 milhas, cruzando 170 para 050. Alfa Tango 72, Roma Nordeste, número 1 na aproximação. Gente, vou ver o Charlie Bravo. Salvador, bom dia, 3895, informação oficial. 3896, bom dia, se a identificação a chegada é Mari, desse mantém o 70, redução para 209. Correção, redução para 2509. 250, reduzindo e levando para 3896. Romeu, Mike, Romeu Alfa, acione transponder posição normal e aguarde transferência para o controle Salvador, proa do litoral norte. Ano normal, mais ou menos, opa, aguardando transferência. Direita 075, limitado 070 Salvador, azul 2790. O 2780, livre de restrições, desça para 2006, o ajuste na 021. Descendo para 2000, no 021, 2780 da Azul. Ah, é um estilo, senhor, é um Alfa CA 50. Não é Papa Romeo não, senhor, é Papa Mike Romeo Alfa. Vai, não vai para buraquinho, senhor, vai para magnética 331. Gente, foi observado aqui. Papa Mike Romeo Alfa. Chame agora o controle Salvador em 120.8, com destino a Jacobina. Jacobina, chamada 208, graças. Conde azul 2710. Controle, bom dia. Papapá Mike Romeo Alfa. Papapá Mike Romeo Alfa, mantenha a sentido do controle e ajuste na 021. 021 na tua, permanente, Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa irá manter aqui, atividade confirma. Conforme plano, senhor, conseguindo 2000, vai manter 1000 até 500 até o cruzamento da Bahia e depois conseguir na para 2. Controle Salvador, cordial, bom dia, Janeiro 6319. 6319, contato radar, saída da Elso, e mantenha 360. Da Elso 360, autorizado a presente direto da Elso. Cruzado Leda. Cruzado Leda, graças, 6319. Tráfico Salvador, bom dia, Azul 2770, com informação Oscar, tá pronto, Cop. Azul 2770, informação Oscar, autorizado para o aeroporto de Porto Seguro, via Golf 677, nível 180. A cola da pista 10, curva à direita, saída Coral, transponda 0260, controle 120.8. Autorizado, Porto Seguro, nível 180 na Golf 677, decolando da 10, primeira curva à direita, sempre no perfil Coral. 0260, transponder e 1208 é o controle, Azul 2770, está no faixa 3. Azul 2770, protegimento correto, chama para pushback e acionamento. Chamará quando pronto, Azul 2770. Momento, cruzando 065 em subida até o 070, encerra 402. Resumo navegação, voando Duna, autorizado LS, reporte estabilizado. Voa Duna na presente, 2780 vai reportar estabilizado. Autorizado decolar, 120 graus, 069. Canil decolar, 10, voo 2065. Vamos cuidar o seu pedido, Alfa Cambutango, aguarde por gentileza. Manter a saída, aguardando a autorização para a voo direito de China. Dá uma tendo 070, Alfa Cambutango. Controle o 63 no 1, alguma possibilidade de coordenar para o de monte? Vai fazer a minha 3 a 9. Guardando, minha 3 a 9. Autorizado direto da conquista, Alfa Tango Tango. Autorizado direto da conquista, Alfa Tango Tango. Estou mantendo 070 como solicitado, Alfa Tango Tango. Mantendo 070, então. Eu te relebravo, redução para 2009. Vai atingir o 080, reduzindo para 200, vou meu Charlie Bravo. Eu mantenho o 080, vou meu Charlie Bravo. Bravo. Temos aqui no Zulu. Voo 2065, decolou 14, chame o controle, 120.8. Cimento, curva esquerda para o 015, limite ao localizador. Esquerda 015, limite ao localizador, vou meu Charlie Bravo. Decola da pistão no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Aru. O transponder 5043, controle 1208. 60, após 2000, beleza. Após 2000, lida, Nadael. Aru 360, voo 2065. Só para Mike, Romeu Alfa, em como estado para pouso, quando possível. 1440, voo Romeu Alfa. O meu Charlie Bravo, livre das restrições, desça para 2.000 pés, o ajuste na 021. Se autorizado ele é sexy rei, visto na 0, aguarde por o final para interceptar o ótimo. Meu Charlie Bravo, copiou o controle? Negativo. Meu Charlie Bravo, desça para 2.000 pés, o ajuste na 021. Descendo para 2.000 pés, no 021, o Robert Charlie Bravo. Livre ascensão para uma centena, o Alfa Tango Tango. Copiado. Ok, você tem mais livre. Sim, não. Tem o 095, vista até o foco. Para o foco, sim. Sub 780, chama a torre 11895. Zona 5, obrigado, 2780. Azul 2780, estabilizando. Azul 2780, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarda. Tá, Romeu, Romeu Tiane Bravo, presente na sua navegação, autorizado Duna. Direto Duna, Romeu Tiane Bravo. 3896, livre das restrições, desça para 2010. Estou autorizado ILS, que se revista no zero, reporta como estabilizado, ajuste 1021. 3000, livre das restrições, vai reportar estabilizado, 1021, tem 3896. Polícia 08, aciona a identificação para interceptar a chegada da Mari, vou na proa de Mari, descendo para 050. Identificou a chegada da Mari, na proa de Mari, descendo ao 050, número 08. 3896, redução para 2109, número 3. Reduzindo, 3896. Acionando a 319, centro Recife, no 25 decimal 1. 251-639, bom dia. Yes. Fora do solo, pro azul, Guardião 05. Guardião 05, depois 17, mantenha a proa até atingir a linha do litoral, após curva direita no corredor Axé. Chame o controle 120.8. 120.8 na linha do litoral, Guardião 05. Azul 2780. Autorizado o pouso, pista 10, 140 graus, 099. Informação de tráfego, um helicóptero, 500 pés, litoral sul, à sua direita, meia dúzia de milhas. Seguinte, livre pouso, azul 2780. Torre, direção na Lima, Lima aqui no Zulu. Lima aqui no Zulu, mantenha a posição e chame o solo em 121.9. Interceptou o localizador, o Romeu Tiago Bravo. Eu acho que diferente. Chama aqui no Zulu. Confirmar a posição. Chama aqui no Zulu, agora visual. Prossegue pátio 1 até o pátio 3, autorizado. Controle Salvador, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. Decolou de Salvador, 510, na linha do litoral, com intenção de, através de Pituaçu, seguir para um sobrevoo na proximidade do estádio, na escuta permanente desse controle. 510, na escuta do controle, a gente na 021. 10021, bom, Guardião 05. Eu, Charlie Bravo, torre 18.95. 18.95, boa. Torre Salvador, bom dia, Papá Romeu, Romeu Charlie Bravo, está no ILS, baixo travado. Papá Romeu, Romeu Charlie Bravo, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Charlie Bravo. Vitor, Hotel Foxtrot, após sobrevoo em Feira de Santana, confirme retorno para Salvador. Negativo, prossegue para Vitória da Conquista via GPS. Aí vai subir para 105, Vitor, Hotel Fox. Entendi. Vitor, Salvador, Guardião 05. Torre ao Roberto Tiago Bravo. Romeu Charlie Bravo, Torre Salvador. Pra gente pousar na 17 agora, a gente poderia pousar direto ou teria que aguardar? Direto. Então vou cancelar agora e vou prosseguir para pouso na 17. Gente, plano instrumentos cancelado aos 22. Prossiga sob regras de voo visual. Reporte de base para final pela direita, pista 17. Fica atento ao ajuste de altímetro que marca 10021. Ajustado no 021, está ingressando na numa base o Romeu Charlie Bravo. Ajuste no 021 agora. Azul, quando estiver mais correto, chame pronto para acionamento na parte 3. Solo Salvador, boa tarde, o Azul 2780 de Brasília. Azul 2780, Alfa Kilo, parte 3, posição 3, Romeu. 3, Romeu, Alfa Kilo, Azul 2780. Papatango Eco Zulu November, contato radar estabelecido sobre a posição Diner. Autorizado direto VOR, reporta para descida. Base para final, 17, permanece embaixo travado, Romeu Charlie Bravo. Avistado, autorizado pouso, pista 17, 130 graus, 099. Papa Romeu, Romeu Charlie Bravo. Livre pouso, 17, Romeu Charlie Bravo. Para 1.500 pés, o ajuste do 1021. Controle Salvador, Guardião 05. Prossiga. A intenção que sobrepõe é cerca de 200 metros após o marcador, ficando em cerca de 300 pés. Confirma a informação, Guardião 05. O local de sobrevoo é cerca de 200 metros após o marcador, e a altitude é 300 metros, a altitude está tendo sobrevoo. Perico da Maca Torre, aguarde o Guardião 05. 05. T30, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via parte Uni-Índia. Próxima ponto de espera chama a torre, 1.98.95. Altímetro 1021. Parte Uni-Índia, ponto de espera, 72.14, volume 30, Maria. Controle Salvador, autoriza o Olimpo 08 direto, dona, devido a formações. Autorizado, desvio Olimpo 08. Direto, dona, Olimpo 08, direto. Olimpo 08, desça para 3.000, está livre os desvios, informe no término para vetores final ILS, pista 90. Autorizado 3.000, informar no término, o Olimpo 08. Plano 3896, complete final, ILS X-Ray, tem um tráfego helicóptero próximo ao marcador externo, mantendo baixa altitude, não vai interferir na sua aproximação, chama a torre 1895. 96 final, 10. Voo no 630, mantém o ponto de espera. Mantém. Plano 3896, avistado, autorizado pouso, pistão 0, 110 grau, 09 nós. Livre de pouso no 0389. Tem a 050, vigilante. 50, pode voar, escape. Autorizado. Azul 2790, controle. Só escuta, senhor. sua posição Conte, serviço radar terminado, chame Aracaju, frequência 203. Aracaju 203, Azul 2790. Dito até o Fox, seu controle. Até o Fox, prossiga. Como se encontra no espaço Golf, no atraso mais normal nesse setor, qual é, por gentileza, o seu estimado de pouso em Vitória da Conquista? Hotel Fox está estimando o pouso em Salvador aos 1451, no 1451, no pouso e conquista, confirme. Aqui no Hotel Fox. 1451, sente. É, deseja manter esse nível de voo 095 ou posteriormente irá subir para outro nível de voo? Prossegue para o 1095, sentido. Entendido. É, como que não atraso vou informar, serviço vai dar terminado para informação de voo e alerta. Monitore as frequências do centro 12685, alterne 12545. E setor sul de Salvador, também o centro Recife, temos a frequência 1251 ou 133325. É da Fuca, transição Caju. Transponder 5060, controle 120, decimal 8. Controle Salvador, o guardião 01 está abandonando o local de sobrevoo, seguindo pelo litoral, aguardando instruções para retorno ao Salvador. Tente, ingresso no litoral 500 pés, ajuste 1021 na guarda de transferência com a torre. 1021 no litoral, aguardando transferência com a torre, guardião 01. Lepo 08, desça para 2000, nesta pro autorizado, interceptar o localizador, informe estabilizado, livre aliança que rei pistão na zero. Continua a descida para 2000, nesta proa, informará estabilizado no localizador, limpo 08. Salvador Azul 4207. Azul 4207, autorizado via chegada a bom, se desse mantenha 4000 pés, ajuste 1021. Desce via até 4000. O 902, chegada é a bom. Lima Quilo Zulu, aguarde para o táxi, inicialmente passa o 180, vai dar passagem ao ATR que está finalizando o chiveiro aqui no Pasteiro. Salvador, Ponte 3, 2, 9, 3, 4, 3 e 40, Alcena, Monte Esquadras. Azul 2770, táxi autorizado, até o ponto de espera da pista 1-0, via parte 3, parte 1, em próximo ponto de espera, chama a torre, 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-2-1. Parte 3, parte 1, no Índia, ponto de espera 1895, Azul 2770. Falou, Salvador, bom dia, 3896 na Alfa. Está 3896, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3896. Papa Tango Lima, Kilo Zulu, autorizado para seguir a retaguarda do ATR da Azul. Táxi até o ponto de espera da 1-0, via parte 3, parte 1 em Índia. Próximo ponto de espera, chama a torre, 1-1-8-9-9. Altímetro 1-0-2-1. Localizador Olimpo 08. Gente, complete final, ILS, RIP, estão no 0, chame a torre, 1-1-8-9-5. Vai chamar 1895, completando o Olimpo 08. E Salvador, Olimpo 08. Força Aérea 27208, autorizado o pouso, pista 10, no 40 grau 099. Autorizado o pouso, pista 10, Olimpo 08. Voo 630, decolou 30, chama o controle, 120, decimal 8. 208. Chanel 6140, informação em curso baixo, aguarde para a costa. Guardando para a costa, Chanel 6140. Está 3896, Juliette, para o portão 5. Juliette, portão 5, está 3896. Chanel 6140, para a costa. Costa, prossiga. Chanel 6140, autorizado para o aeroporto de Maceió, via Zulu no 7. Nível 350. decola da pista no zero, curva esquerda, saída pública, transição Caju. Transponder 5057, controle 120 decimal 8. Mais 30 milhas a retaguarda. Sentido voltando Salvador, sentido voltando Catu. Mantenha o 08 após a pressa para pega pro de corrida. Isso é o foco. Gente, ciente da solicitação, está livre ingresso na terminal Salvador. Uma meia 40 milhas em Salvador, Vita Campos, no 085. Olimpo 08. Pode estar a pronto, azul 2770, bom dia. Sua 14. Azul 2770, pode ser 10, pronto. Pio, azul 2770. Copiando azul 2770. Azul 2770, mantenha o ponto de espera. Ok, recebeu as chamadas anteriores dos 2770? Recebi, mas não compreendi. Ah, sim. Estacionamento, voo 9648 na posição 07. Voo 9648 autorizado, estiver com acionamento de contra para o tanque, voo 9648. Ponto 3 pousando, reportará na curta final, passe do Greg, Guardião 05. Guardião 05, condições de manter essa velocidade? Permaneceu. Mantenha, desça 2000, foi na proa 065 para interceptar o localizador e fomos estabilizados, 1021 ajuste. 4207, reduz a velocidade 220 nós. 220, 4207. Direita, taxiway Eco. E manter, prosseguir no táxi, manter taxiway Delta. Aguardando para o cruzamento. Calibrando na Eco Alpha, revoltará na Delta para cruzamento, Olympus 08. Azul 2770, pista livre, autorizado a decolar, 190 graus, 07 a nós. Livre decolagem, azul 2770. Oi, Salvador, Guardião 05, na... já próximo de baixo. Pro Azulco, do que é, junto até a porta. Gente. Confirmo, isso aí. Gente, mantém a posição aguardada. Ou que eu acho que é Quebec. Acho que é Quebec no aguardo. Para o táxi, momento, 4-2 para Gol, está com 156 com a bola, 2 horas de alternativa com pessoa. Alternativa? Alternativa de uma pessoa. Gente, Gol 648, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0 via Batman Ninja. Próximo ao ponto de espera, chame a torre, 1-8-95, altímetro 1-0-2-1. 4-2. Pode esperar dar um 0, 18, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Romeu 21 autorizado para o aeroporto de Congonhas, via rota do plano, nível 360. Cola da pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponda 5051, controle 120.8. Controle, bom dia, sou 2770, passa 1500 pés. Sou 2770, bom dia, contato radar, suba e mantém nível 180, perfil saída Coral. 180, perfil da Coral, azul 2770. Nativo, mantenha rumo de decolagem após 2500 pés, autorizado por voar à direita, direto Coral, azul 2770. Ok, mantenha pro até 2500 após autorizado voar Coral, 2770. Do 4207, vetor para sequenciamento, curva à direita na proa 235, no limite a magnética 1190 do NDB, Simba. Direita 235, o limite a QDMIC 1190 de qual NDB? DB Simbra, descer. Simbra, obrigado. Está confirmado, está autorizado direto Coral 2770? Para autorizado, direto Coral. Avano Coral, azul 2770. Visual 094. Escolha 094, completo final, ILS Activation, Atorno 1895. 1895. Colar, 130 graus, 08 nosso. Do novembro, informe a missão na roda. Avisou, senhor. Presidente, está 9 milhas da cabeceira 35, chama agora a Torre Salvador, na frequência 118.95, que é o Azul November. 95 November. Azul 4207 para o localizador, curva à esquerda, na proa 150, desça para 2000 e informe estabilizado. 150, 2000 e informe estabilizado, 4207, só confirma o ajuste 1021? 1021, afirma. 7. Papa Tango Eco Zulu November, ciente, chama em final pista 35, informa o Boeing 737 da Gol, passando Simbra, 5 milhas da cabeceira 1-0. Passando travado 094. Gol 1094, autorizado pouso 120 graus 099. Tá. Solo, com o número 2, eu não pude ver que é somente 9. Com o número 2, eu não aguarde para o feedback atrás. Livre para o feedback acionamento, como era um táxi boa número 1. Controle Salvador, bom dia, até 3740, ciente da informação, Oscar. 3740, bom dia, autorizado via chegada a Mari, desse mantém a nível 060, vigilante. Via Mari 060, pode voar ITAP, senhor? Tá, de ITAP. Autorizado ITAP, obrigado. Estabilizado, azul 4207. Azul 4207, complete final, ILS X-Ray, torre 1895. Torre 1895. 0.8. 208, Lima Aquila Azulão. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Lima Aquila Azulão. Lima Kilo Zulu, contato radar, suba ao 090, perfil Conde. Autoriza voar direto Conde, senhor? Autorizado. Entre Lima Kilo Zulu. Estou em Salvador, Conde Azul 4207, bloqueio de duna agora. Azul 4207, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Continua a aproximação, 4207. Bruno 094, no solo 41, livre à direita, taxiway Fox, solo 121, 219. Direita, Fox 219, boa. Salvador, boa tarde, gol 1094. Bruno 094, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol 1094. Tango Eco Zulu November, no solo 43, livre 180 graus e backtrack para Aerostar. Para a vitória da conquista, via rota do plano, nível 280. Decola da 17, curva direita, saída árvore, aliás. Transponder 5021 no controle 120, décima 8. Ajuste 1021, cancelada restrições em TAP. Direto para 3000, sem restrição em TAP, ajustado 1000 e... 1021, 1021. No 648, autorizado alinhar e manter.